Louvado seja Deus, é uma alegria estar aqui com a minha família e com a minha família, que são vocês também, nossa família aqui em Belo Horizonte. Louvamos ao Senhor pela continuidade. Bom rever os irmãos, bom reencontrar o Lelo, que mora em Brasília. Onde está o Lelo? Está lá. E a sua esposa, a sua família. Ontem tivemos um dia precioso juntos, encontrar os muitos irmãos, amigos, pessoas que nós amamos aqui, e por todos esses anos temos convivido e temos visto esta igreja crescer e se desenvolver diante do Senhor. Só dar um pequenino relatório, né? Sempre que a gente vem aqui, conta os desafios, mas contando as coisas que o Senhor fez, neste ano foi um ano de muita vitória. Eu terminei meu curso de jornalismo, me formei, graças a Deus, 4 anos, louvado seja o Senhor. Do jeito que comecei, terminei, irmãos, fui bem, não deixei nada para trás. Exatamente em 4 anos fiz todo o currículo e nossa empresa e ministério cresceu muito nesse tempo, com os novos conhecimentos, com os novos desafios desta carreira, a qual eu vou usar para o reino de Deus. Aleluia. Nenhum dos projetos que o Senhor nos deu nesses anos pararam, pelo contrário, se multiplicaram, se ampliaram, e eu louvo a Deus por isso. Glórias ao Senhor. Aleluia. Também nosso projeto no Oriente Médio logrou êxito esse ano. Tivemos o desafio, quando no início do ano fomos desafiados a fazer um congresso na Turquia e começar a investir em projetos naquele país. A Turquia é um país de 70 milhões de habitantes, que tem apenas 4 mil evangélicos. E o Flávio, que está aí, estava comigo lá no congresso, né, e vimos esta realidade, vimos aqueles irmãos, os missionários, e uma das missionárias eu conheci aqui, a Luizinha veio aqui, né, e nos encontramos aqui. Foi uma ponte maravilhosa de gente, toda a igreja de Esmirna, onde ela está, foi para o congresso, os pastores, líderes de toda a Turquia vieram, e nós pudemos edificar aqueles irmãos, conseguimos estar e ter um tempo precioso de quase uma semana com aquela liderança, e começamos algo do Senhor naquele país da Turquia. E louvamos a Deus pelo apoio dos irmãos, pela oferta desta igreja, fiel à nossa vida, ao nosso ministério. E quero trazer a gratidão dos irmãos que trabalham comigo nesse ministério, agradecer esta igreja parceira também conosco, louvado seja Deus. E nos demais projetos que Deus tem nos dado, nas outras igrejas, temos uma igreja como esta em Rio Preto, que o Senhor tem nos feito servir há quase 10 anos também, outra em Rio Claro, que estamos com a igreja há 15 anos, com o Alexei, e com o nosso querido Daniel de Souza, que eu creio que este ano, em setembro, vai estar conosco aqui. Já estamos lá quase 20 anos em São Vicente, com uma igreja linda. São igrejas irmãs que nós precisamos aproximar um pouquinho mais. E um dos meus objetivos esse ano é aproximar essas igrejas um pouquinho mais, né? Esses ministérios a quem nós servimos nesse ministério profético e apostólico. Também temos dado continuidade, louvamos a Deus pela continuidade dessas igrejas. Outra em Brasília, com o nosso querido Alonso, que também saúda a igreja na paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E esta noite, nesta primeira palavra neste ano, né? E eu estava meditando hoje à tarde e me veio a figura de Davi, o personagem Davi, esse rei precioso que nos deixa tantos exemplos. E Davi, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Uma das poucas pessoas, sobre muitas pessoas, Deus expressou este sentimento de que foi uma pessoa reta, uma pessoa justa, um homem humilde, um homem puro, pessoas abençoadas na palavra, mas Davi foi a única pessoa que diz, achei Davi, que Deus diz, achei Davi, um homem segundo o meu coração. E o Espírito Santo, na mesma hora que comecei a meditar sobre isto, disse, Asaf, será que Deus tem te encontrado como homem segundo o seu coração? E essa é a pergunta de Deus nessa noite para nós, irmãos. nós como discípulos do Senhor Jesus, aqui nesta cidade, nesta realidade, nesse lugar onde, como o pastor Sóstenes falou, cheio de altares, que o mundo está fazendo, que o mundo está elevando para os deuses desse século, será que nós estamos sendo encontrados como homens segundo o coração de Deus? E eu comecei a meditar, irmãos, e achei algumas coisas que levou, eu creio, o Senhor a falar, e esse texto está em Atos 13, 22 e 23, quando Deus diz assim: levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus tinha certeza quando encontrou Davi, primeira coisa que Deus tinha certeza era que Davi iria fazer toda a vontade de Deus. O que fez Davi um homem segundo o coração de Deus, primeiramente foi compromisso com a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que faz de cada um de nós um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, é quando, meus amados, nós nos comprometemos com a vontade de Deus, com a vontade que Deus tem para nós como igreja, com a vontade que Deus tem para nós como família, com a vontade que Deus tem para nós como pessoas, como indivíduos. Isso alegra o coração de Deus, aleluia, quando Deus encontra você com o desejo, né, e com a atitude de fazer, de realizar a sua vontade. Muitas pessoas ficam estacionadas na sua vida cristã, porque não fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é expressa em toda a palavra, sobre todos os aspectos da nossa vida, amados. E a vontade de Deus, constantemente, quando alguém começa a fazer e realizar a vontade de Deus, mesmo que tropece, ele não perde o caminho. Mesmo que tropeça, uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus, que está indo no caminho de Deus para a sua vida, mesmo quando tropeça, às vezes cai, ele sabe para que lado levantar, com quem levantar, como seguir, aleluia. E assim foi Davi, foi um homem que teve compromisso com a vontade de Deus. E ele conheceu a vontade de Deus, segundo, porque conheceu o coração de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus, amados, quando nós nos aproximamos do coração do Senhor. A vontade do Senhor, ela é expressa através de comunhão. Davi foi um homem de comunhão, que tinha comunhão com o Pai, constantemente estava na presença de Deus, através de oração, oração verdadeira, ali buscando o Senhor, buscando a presença de Deus, todos os dias, todas as horas. Através da palavra de Deus, ele não tinha a palavra de Deus como nós temos hoje a Bíblia, e podemos sentar como família, né, como igreja, podemos ler toda a palavra de Deus, não, mas o que ele tinha, ele usava, e se não tinha a comunhão com Deus, fez aquele homem gerar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas alguma coisa que você lê, mas é alguma coisa que o Espírito Santo gera no seu coração. Isso Davi aprendeu a fazer num tempo que não tinha Bíblia, não tinha livraria, não tinha CD, não tinha nada, mas aquele homenzinho, aquele menino, aquele jovem, aprendeu a orar, aprendeu a gerar a palavra, aprendeu a gerar a adoração. Ele estava lá adorando o Senhor. Deus encontrou Davi atrás das malhadas, nos lugares simples de Israel. Quando a gente passa por aquela terra, eu fiquei imaginando, né, quando nós passávamos ali perto de Belém, por aqui estava Davi, por essas campinas, a gente vê aqueles pastorzinhos com as ovelhinhas, naqueles lugares semiáridos, e por lá estava Davi, mas ali Deus encontrou Davi, naquele lugar onde ele estava, junto com as ovelhas, no seu trabalho. Ele tinha um coração para Deus, irmãos, um coração de adoração, aleluia. O coração de Deus se encontrou com o coração de Davi. Davi cantava, Davi tocava, a palavra diz que ele até construía instrumentos, de tanto que ele queria louvar a Deus. Então Davi conheceu o coração de Deus, ele buscou a vontade de Deus, conheceu o coração de Deus através de comunhão, através de oração, através de louvor, através de adoração. Davi buscou essa comunhão. E no decorrer da vida de Davi, quando nós vemos os salmos, sabemos que aquele foi um homem que entendeu a comunhão com Deus. Entendeu o que era a comunhão com Deus. Meus amados, a única maneira de nós quebrarmos com esses altares na nossa casa é através da comunhão com Deus. É através de você buscar a Deus acima de todas as coisas. Como eu falei lá em Contagem hoje de manhã, no Salmo 1, fala que o nosso prazer está na lei do Senhor. Nós termos prazer nas coisas de Deus, amados, em ter comunhão com Deus, a vida que Deus nos dá, a vida da igreja, a vida de comunhão, a vida de ministério, a vida nas células de crescimento, de edificação, não pode ser um fardo, tem que ser um prazer. As coisas que nos levam para perto de Deus, que edificam a nossa vida, tem que ser um prazer. Tem que ser um prazer. Sabe, meus irmãos, se eu fico 2 dias sem tocar violão e cantar, eu começo a passar mal. Falta alguma coisa, né, Geraldo? Tem que ter um violão, tem que louvar, tem que compor alguma coisa, né? E hoje, assim nas férias, a gente descansando, mas o louvor e a adoração, isso nunca... É um trabalho, amados. Inclusive estar aqui para mim, isso não é trabalho. Eu estou de férias com a família, mas de férias, para mim é isso aqui. Para a Aurora, se tirar isso dela, essa, estar com os irmãos por aí afora, nós morremos. Porque essa é a nossa vida. Estar no meio da igreja, da comunhão com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, amados. Queremos fazer como fez Davi, buscar esta comunhão. E aleluia, ele buscou a conhecer o coração de Deus também, amados. Ele foi este homem segundo o coração de Deus, porque foi um homem de obediência. Obediência. Davi, ele aprendeu a obedecer a Deus. No decorrer da vida desse servo de Deus, nós vemos lá em 1 Samuel 16, 17, 15, 16, 17, né? Não precisa abrir, são textos que vão contando, e esses princípios estão todos dentro deste texto, vão contando que Davi, ele aprendeu a obedecer a Deus. Deus o levava para cá, ele ia, Deus o levava para lá, ele ia, ele foi fazendo e obedecendo à vontade de Deus, aleluia, e foi sendo um homem que obedeceu ao Senhor, porque tinha um espírito humilde. Obediência, meus amados, sempre é fruto de um espírito humilde. E Davi tinha um espírito humilde diante de Deus. Muitas pessoas não conseguem ter uma vida de obediência a Deus, porque sempre querem fazer a sua vontade, não são humildes diante de Deus. Meus amados, para destruir os altares do nosso século, como foi falado aqui, nós precisamos ser pessoas obedientes a Deus, que quando conhecemos a vontade de Deus, a gente larga tudo para fazer a vontade de Deus, não abrimos mão de fazer aquilo que Deus nos manda, não abrimos mão do propósito de Deus dentro da nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa vida como discípulos de Jesus. Aprenda a obedecer, meu irmão. Aprenda a obedecer, aprenda a ouvir a voz de Deus e obedecer. Não demore para obedecer aquilo que Deus tem te dado. E algumas pessoas aqui têm recebido palavras de Deus, têm recebido conselho de Deus, direcionamento de Deus, estão demorando a obedecer. E deixa o Espírito Santo falar com o seu coração, que Deus está falando com algumas pessoas aqui, com quem Deus já tem falado, já tem dado diretrizes, já tem dado direcionamento, e você não está obedecendo. Isso afasta, isso endurece o coração. Tenha um espírito humilde. Davi tinha um espírito humilde diante de Deus. Davi chegava-se diante do Senhor e dizia: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Isso é um homem humilde. Alguém que quer saber o que Deus tem para a sua vida, alguém que quer acertar, alguém que não quer errar. Davi chega a dizer: Senhor, se tem algum pecado oculto, perdoa até esse pecado que eu não sei. Foi um homem extremamente humilde diante de Deus, foi um homem extremamente submisso a Deus. E ele não era só submisso a Deus. Preste atenção, Davi era submisso ao seu pai. Davi foi submisso ao profeta, ao direcionamento de Deus. Davi depois foi servir ao rei Saul, foi submisso ao rei Saul. Uma pessoa que vive em submissão é uma pessoa que é guardada por Deus. Deus honra a submissão. A submissão é o contrário de rebelião. Neste mundo, o que mais nós temos são pessoas rebeldes. E Deus não quer isso na vida da igreja. Davi, mesmo quando estava, né, quando pecou, ele foi um homem que se submeteu e se quebrantou diante de Deus, porque tinha esse coração submisso diante do Pai. Deus honra a submissão, amados. Submissão na nossa vida, né, não é só baixar a cabeça. Submissão é você acolher no coração o conselho de Deus, acolher no coração o conselho do seu pastor, acolher no coração um direcionamento do Senhor, acolher no coração a correção de Deus para a sua vida. Isto é submissão, é quando você não se ensoberbece, é não andar à procura das grandes coisas desse mundo, das grandes posições, dos primeiros lugares, não, mas receber aquilo que Deus tem para você com amor, com humildade diante de Deus. Seja submisso. Submissão é bênção. Submissão nos livra da independência quando nós nos submetemos ao direcionamento do Senhor, quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, aos nossos pastores. Muitas vezes na minha vida, amados, o meu coração quis sair debaixo do conselho, quis se afastar debaixo do direcionamento dos meus pais espirituais, dos meus pastores. Muitas vezes eu achei que eu já estava grande demais para ficar naquela congregação ou com aqueles pastores, e Deus foi mostrando tudo isso era orgulho, e orgulho leva à destruição e nos afasta do coração de Deus, nos afasta do coração dos irmãos. Meus amados, vida de submissão é você ouvir a voz de Deus, querer obedecê-la, ter humildade para ser corrigido. Davi teve humildade, essa submissão o levou a ser corrigido, a corrigir a sua vida, a ser perdoado por Deus. Quando Natã veio contra o seu pecado, né, confrontou Davi com o seu pecado, tinha adulterado com Batseba, mulher do seu soldado Urias, e provocado a morte daquele soldado, um grande pecado. Mas através de um coração sumiço, Natã diz para Davi: mas Deus te perdoou. Davi confessou o seu pecado, admitiu o seu pecado, teve colheita do seu pecado, mas a palavra diz: Deus o perdoou. Deus o perdoou, por causa de um coração submisso. Glória a Deus, aleluia. Davi foi também, amados, foi um homem segundo o coração de Deus, porque foi escolhido e levantado por Deus, e para isso ele esperou o tempo de Deus. Davi, em tudo, nós o vemos esperando o tempo de Deus. Ele recebeu o tempo para a unção, ele já tinha a graça do Senhor sobre a sua vida, mas chegou a hora que Deus o ungiu. E da unção até o reino, também teve um tempo de espera. Pessoas segundo o coração de Deus, são pessoas que esperam o tempo de Deus. Deus tem um tempo certo para cada hora, para cada estação da nossa vida. Meus amados, nós temos que esperar esse tempo. Às vezes nós achamos: não, Senhor, o tempo é agora. E chegamos para o pastor: olha tudo que Deus está me dando, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E o pastor disse: mas eu acho que ainda não é tempo. Daí você já fica brabo, e já vou procurar outra igreja, já vou para outro lado, né? Já quer, seu coração já se mexe, já se move, porque você não sabe esperar o tempo. Meus amados, Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu, um tempo para a sua vida, para o seu ministério, para você casar, para você ter filhos, o tempo de você prosperar. Aleluia! Deus tinha o tempo para Davi. Foi um tempo difícil. Ele já tinha unção, ele já tinha a palavra de Deus, e, né, ficava: quando que eu vou ser rei? Deus dizia: espera. E para alguns aqui Deus está dizendo: espera, Eu tenho tempo. Eu tenho tempo para fazer isso na sua vida. Tenho falado com muitos ministros, né? Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Olha, Deus tem me dado a visão para ser missionário. Eu quero ir com você para a Turquia. Um irmão muito amado, né, que está sempre comigo, do interior de São Paulo. Onde eu vou, ele vai em todo quanto é congresso, encontro. Ele disse, agora eu quero ir para a Turquia. E eu disse para ele, você sabe falar turco? Ele, não. Você sabe falar inglês? Não. Você sabe falar árabe? Não. Então eu disse, não é a hora ainda. Pega esse dinheiro que você vai para a Turquia, investe num curso de inglês, vai aprender até chegar a hora. Deus vai te mostrar a hora. Deus vai te mostrar a hora para todas as coisas. Nós temos que aprender a esperar. Esperar em Deus. Esperar na palavra de Deus. Às vezes Deus nos dá uma promessa, mas Deus tem que nos amadurecer para o cumprimento dessa promessa. O que Deus tinha que fazer com Davi era amadurecer a sua vida. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele se deixou amadurecer por Deus. Amém, irmãos? Deus está te amadurecendo. Deus está amadurecendo a sua vida. Glória a Deus. E ele esperou o tempo do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Outro aspecto que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um servo. Davi foi um homem de serviço. Primeiramente, no decorrer de toda a sua vida, Davi serviu a Deus. A coisa mais importante para Davi não era ser rei, era ser um servo de Deus. Porque durante o decorrer da sua vida, ele, fazendo o que estivesse fazendo, ele escrevia salmos, ele escrevia louvores, ele guardava, não sei onde Davi guardava tudo isso que não se perdeu, e aleluia que ele guardou muito bem e não se perdeu. Às vezes a gente que compõe, escreve uma letra e perde, escreve um cântico e perde, nós somos relaxados. Davi não tinha internet, Davi não tinha iPhone, não tinha iPad, não tinha nada, não tinha computador, e guardou todos os seus salmos, meus irmãos, para chegar até agora. E nós às vezes não sabemos guardar algo que Deus deu. Ah, Deus me deu uma palavra. Ah, Deus falou comigo na reunião. Mas você não anotou nada, você não guardou nada. Deus falou com o seu coração. Davi, ele ficava lá no meio das ovelhinhas, escutando a voz de Deus. E ele tinha um lápis e um caderno, devia ser uma pele de bicho, não sei como era o lápis, se era uma pena, se era não sei o quê, mas de alguma forma esses salmos foram escritos pela mão desse salmista e dos salmistas que estavam com ele, e eu creio que ele exigia isso de quem estava com ele, de guardar a palavra de Deus, porque ele queria servir, ele serviu, a palavra diz, ele serviu a sua geração, serviu sendo um homem segundo o coração de Deus, e ele serve até hoje a nossa geração, porque foi um homem de serviço e um homem zeloso no serviço. Não fez as coisas de Deus relaxadamente. Ele serviu a Deus. Ele serviu a Deus com os seus dons, como um ouvido disponível a Deus. Deus quer usar você também assim. Você tem que ter o coração de servir, de serviço ao Senhor, de guardar o que Deus te dá, de guardar as músicas. Deus tem me ensinado isso, amados, porque Deus continua me dando músicas constantemente. Eu já achei várias vezes, não, Deus, a fonte se secou. Quando eu menos acordo, eu estou dormindo e acordo com um novo cântico. Eu pego, quebro minha carne na madrugada, vou lá, pego o iPhone, gravo e deixo guardado no outro dia, pego e escrevo a letra. Esta semana que passou, Deus fez isso comigo. Deus tem me ensinado a ser zeloso, porque eu quero continuar servindo a minha geração com os cânticos do Senhor, com a palavra de Deus. Meus amados, seja zeloso, em nome do Senhor Jesus. Rafael, Deus me disse que Deus vai começar a te dar cânticos, filho. viu? E você vai começar a guardar estes cânticos para a glória de Deus, o dom que está em ti, o dom que está... Deus me falou isso quando você tocava hoje, em nome de Jesus, um próximo passo você vai ter cântico, você guarde esses cânticos para servir a sua geração diante de Deus, igual seu pai tem feito, igual nós temos feito, você vai fazer também, meu irmão, em nome de Jesus. Deus me falou isso acerca da sua vida. Começa a receber os cânticos de Deus, em nome de Jesus, para servir, aleluia. Davi teve este coração, em nome de Jesus, e ele serviu ao seu pai, ele mesmo sendo um servo de Deus, servo do Altíssimo, tendo contato direto com o Eterno, tendo contato direto com Deus, mas ele era um homem à disposição do seu pai, não deixou as pequenas coisas. Um servo, meus amados, não é apenas aquele, né, que cuida das grandes coisas de Deus, mas é uma pessoa interessada com as pequenas coisas também de Deus, com as pequenas coisas que Deus confia, às vezes na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe. Ah, não, mas eu sou um servo de Deus, meu ministério é internacional. Mas quando a mãe chama, amados, aleluia, nós temos que estar atentos, temos que ser servos do Senhor ali com os nossos pais. Eu lembro um dia que eu cheguei à noite cansado lá no edifício, eu sou o síndico do nosso prédio, somos todos pastores que moram lá, e os nossos pais mais velhinhos, o Erasmo e Moisés, eles moram no andar de baixo. Eu cheguei cansado aquela noite, às 3 da manhã toco o telefone, era o meu pastor embaixo, e disse: a minha válvula hidra estourou, vem aqui me ajudar. Vai lá arrumar a válvula hidra do seu pastor, vai lá colaborar com seu pai espiritual, ser um servo na sua família, para os seus pais, para os seus irmãos. Não pare de servi-los, porque isso agrada a Deus, meus amados, aleluia. Às vezes nós, em prol da obra do Senhor, deixamos nossa família, deixamos nossos pais, deixamos nossos irmãos, deixamos esse serviço simples. E o serviço do pai de Davi era ele cuidar das ovelhinhas, talvez era o rebanho da família, a subsistência da família. Davi cuidava disso, mesmo quando ia lá para o palácio de Saul tocar a harpa, que era uma outra função que ele estava servindo com um dom mais nobre. A palavra diz, ele deixava alguém, hein, irmãos? Cuidando das ovelhas, cuidando das ovelhas. Sabe o que Deus tem me dito sobre isso? Sobre o nosso ministério, Sóstenes. Deus nos leva por esse mundo afora, nós temos que sempre deixar pessoas íntegras cuidando das ovelhas, das nossas ovelhinhas em casa e do rebanho que Deus tem nos confiado, em nome de Jesus. Cuidando das ovelhinhas, serviu seu pai, serviu ao seu rei. Tinha um rei em Israel. Quando Davi foi ungido, existia um rei em Israel, e Deus disse para Davi, você vai servir o seu rei. Ele foi servir seu rei, primeiro como harpista, né, como homem que ficava ali. Davi era meio agitado, o demônio vinha para perto dele, os espíritos maus, e ele ficava ali tocando a harpinha. Saul, viu? Saul ficava ali, né, oprimido. E o homem que Deus levantou, trouxeram Davi com a sua harpa, com seu instrumento, para abençoar aquele lugar, para servir o seu rei, para estar ali no palácio, prestando um outro serviço. Davi serviu aos seus irmãos. O pai de Davi um dia chama, Davi, vem cá, tem aqui uns queijos, pães. Leva para os seus irmãos e para os capitães e para o exército que está lá. Davi era o servo. Sim, pai, vou levar. Era aquele para toda boa obra. O servo não escolhe como servir. O servo faz o que o seu senhor manda. Tem muitas coisas nobres no reino de Deus, mas tem outras coisinhas que você pode fazer. Vai lá levar os queijinhos, vai lá levar os pães, vai lá, filho. Davi podia dizer, não, eu já sou ungido rei, esse chama outro servo. Não, tinha que ser ele, porque o serviço, meus amados, na vida de um cristão, é algo crescente. A palavra diz assim, quem é fiel no pouco, sobre o muito o colocará. Quem é fiel nas pequenas coisas, Deus Deus quer te dar um ministério grande. Eu digo isso a cada pessoa neste auditório, nesta igreja preciosa. Deus quer te dar um ministério grande, mas comece com o pouco que Deus tem te confiado. Começa com o pouquinho que Deus te confiou, ali na cela, na sua casa. Deus me deu a visão das nações, amados, lá na nossa casa, quando nós éramos líderes de células. Eu nunca tinha, já tinha saído, viajado aqui e ali, mas não algo que ia impactar as nações, que ia pôr este mundo afora, né, que ia fazer diferença em alguns países, algumas nações, através da palavra e da graça de Deus na nossa vida. Mas a visão que Deus me deu foi ali dentro de casa, cuidando do rebanho do Senhor, na nossa célula, que esteve ali por anos, ali multiplicando, crescendo, colaborando com o propósito de Deus, na vida da igreja em Porto Alegre, junto com os meus pais, com os meus líderes espirituais, colaborando com eles, ajudando, levando queijos, levando pães, aonde tinha necessidade. Quantas vezes, irmãos, eu fiz carreto? Eu sempre tive uma caminhonetinha. Então eu era o carreteiro da igreja. Aí chegava o irmão, oh, eu estou me mudando, eu ganhei uma geladeira nova, não quero pôr isso na transportadora, tu leva para mim? Eu disse, claro, irmão, que alegria, eu pensei que era de um bairro para o outro, e ele disse, não, é de Porto Alegre para Rio Grande, mas eu já tinha dito, leva, irmão. Era 300 quilômetros, lá fui eu, né, na combizinha que eu tinha, combi diesel que eu tinha, né, levando a geladeira para o irmão, levava lá, deixei lá a geladeira e volto. Está lá a geladeira até hoje, já faz uns 20 anos isso. E sempre que eu vou lá agora, daqui uns dias ministrar, agora tem uma igreja grande lá em Rio Grande, e eu sempre olho para a geladeira, essa fui eu que trouxe, viu? Sirva aos seus irmãos, irmão. Davi foi um homem de serviço, e ele servia com amor, servia com alegria. Quem é fiel no pouco, através de um pequeno serviço, Deus te leva para o próximo passo, que vai mudar a sua vida. E assim foi com Davi. Ele chegou lá com os pães e os queijos que ele encontrou. Tinha uma outra necessidade, precisava de um outro tipo de serviço, precisava de um guerreiro, de um valente, né? E Davi não tinha ninguém, e o servo, ele se postula para toda boa obra. Precisava de um valente na presença do Senhor. Deus já o tinha ungido, e ele era um homem valente. A palavra diz que Davi foi um moço de coragem, e ele estava ali e serviu ao seu povo como um verdadeiro campeão, em nome de Jesus, porque ele derrotou naquele dia Elias, também servindo a sua nação. Servia ao Senhor, servia aos seus pais, servia aos seus irmãos, serviu ao rei, serviu a toda a nação com o mesmo coraçãozinho. Golias, não, mas eu disse Golias. Não. Eu estou tão mal assim. Deus do céu, Golias. É que eu estou com um pigarro que está me tirando alguns... sons. Bem, eu pensei em Golias, mesmo tendo dito Elias, perdão, irmãos, viu? Mas Davi derrotou Golias. Louvado seja Deus, serviu a sua nação, e assim serviu a sua geração. Quem aprende a servir no pouco, sobre o muito Deus lhe coloca. E ele foi assim porque foi um homem de coragem e firmeza. 1 Samuel 16, 18 diz, conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha aqui, só por esse versículo aqui, já mostra quem era Davi. Glória a Deus, a coragem e firmeza do Senhor estava na vida de Davi, porque Deus era com ele. Uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa assim, viu? É forte e valente, em nome do Senhor Jesus. Davi rompeu com o medo na sua vida. Por isso, o homem valente, a pessoa valente, é aquela que rompe diante de Deus com todos os medos na sua vida. Não tem medo. Onde entra a coragem de Deus? Que vem junto com o amor de Deus, O companheiro da coragem de Deus é o amor. Viu? Não é a força humana, é o amor. Porque o perfeito amor é que lança fora todo o medo. É o perfeito amor de Deus. Então, coragem na nossa vida é fruto do amor de Deus. E eu acredito, pelo que Davi escreveu no decorrer da sua vida, ele foi um homem de coragem, porque amava o Senhor, amava os seus irmãos, era uma pessoa cheia de amor diante de Deus. Cheia de amor. Rompeu com medo, através do Espírito Santo. Por isso ele foi forte e valente, sisudo em palavras, isso é, tinha palavras firmes. Uma pessoa sisuda em palavras é uma pessoa que diz que vai fazer e faz. Pode contar comigo, aqui estou eu, lá vou eu, sim pastor, estou aqui, papo firme, lá vou, pode contar. Assim, é uma pessoa assim, uma pessoa de sim, sim, não, não. Isso é uma pessoa sisuda em palavras. É uma pessoa cujas intenções seguem as suas palavras. Tem muitas pessoas que têm intenções desassociadas da sua palavra. Diz uma coisa, mas pensa em outra. Diz uma coisa já pensando em que vai fazer outra. Não, uma pessoa cujas intenções segue o seu falar. Aleluia. E é uma pessoa que a gente pode confiar. É uma pessoa que sobe de nível em qualquer lugar, quando tem palavra, quando podemos contar. E a igreja precisa de gente assim, amados. Homens de coragem e firmeza, né, para honrar a sua palavra. E para dar continuidade à obra de Deus neste mundo, tem que ser pessoas de coragem e de firmeza. Outro aspecto da vida de Davi, que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele conheceu o arrependimento, ele viveu o arrependimento. Arrependimento dos seus pecados não era uma coisa circunstancial. Eu creio que Davi constantemente estava se deparando com seu pecado e sendo restaurado por Deus. Eu li, toda essa semana eu estive meditando em um livro que fala sobre arrependimento, sobre a bênção do arrependimento. Como nós precisamos constantemente nos arrependermos diante de Deus. Deve ser uma atitude diária na nossa vida. Nos arrepender diante do Senhor. Pelas pequenas coisas, pequenas falhas. E às vezes coisas que nós vamos deixando pela vida fora. Que nós, né, esquecemos. Não, se arrependa diante do Senhor. Reconheça o seu erro. E isso foi o que aconteceu na vida deste homem de Deus. Ele reconheceu o seu pecado diante de Deus. Em 2 Samuel 12, 13, ele fala: pequei contra o Senhor. Deus quer ouvir isso de você, quando você peca. Deus, eu pequei, eu errei isso aqui está errado, eu falei errado, me perdoa, Deus. E o arrependimento não é uma coisa que caminha sozinha, né? Não é uma coisa que você faz lá no escurinho, só com Deus. Arrependimento é um conjunto de atitudes que segue a confissão, né? Depois do arrependimento você confessa, às vezes tem que confessar para uma outra pessoa, né? Tem que receber o perdão, tem que pedir perdão para uma outra pessoa, e muitas vezes o arrependimento, ele é acompanhado de restituição. Arrependimento, confissão, perdão e restituição. Este é o caminho da restauração. Da música, hein? Arrependimento, confissão, perdão e restituição. Este é o caminho da restauração. Pode gravar já. Já grava. Davi conheceu esse caminho. O caminho do arrependimento. Isso fez ser um homem segundo o coração de Deus. E por último, irmãos, em 1 Samuel 36, diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. Foi uma época difícil, que os seus próprios homens queriam matá-lo, estavam pensando em apedrejá-lo. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi tinha uma fonte, e essa fonte fez dele um homem segundo o coração de Deus. Ele aprendeu a se reanimar quando as coisas não estavam tão bem. Aqui, meus amados, aqui chegaram, eles foram batalhar os inimigos deram a volta e foram lá, roubaram todas as mulheres, todos os filhos, todos os bens, fugiram por outro caminho, e aqueles homens então ficaram olhando para o Davi e disse: você é o culpado, vão apedrejar esse aí, é ele, é o maldito, né? Davi já estava próximo do reino, próximo, né, daquilo que Deus o tinha preparado para ele, mas estava numa situação difícil, que poderia ter perdido sua vida. Se ele desanimasse, ficasse por ali mesmo, né, baixasse sua cabeça e dito: nah, Deus me abandonou, isso aqui não está com nada, esse negócio de rei, de unção, não é para mim. Muitas pessoas entram nisso, irmãos, nas suas vidas. Vem uma luta, vem uma provação, já abaixa sua cabeça, já se prostram, já quer abandonar tudo, já quer largar tudo, já não canta, já não louva, já não diz glória a Deus, já não diz aleluia, já não levanta as mãos e vem só cabisbaixo pela sua vida fora. Mas aqui Davi nos dá um exemplo. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Sabe o que é se reanimar em Deus, amados? É pegar naquilo que nós temos a comunhão, né? Naquilo que você entende que é a sua comunhão com Deus, prostrado diante de Deus, jejum, oração, louvor, adoração, põe cântico, põe um CD e começa a glorificar o Senhor, erga suas mãos diante de Deus, começa a louvar, meu amado, diante do Senhor, busca a presença de Deus, busca a força de Deus, você será fortalecido. E aprende a recarregar a sua bateria, a sua força diante do Senhor. O que o mundo procura através da bebedeira, através das drogas, através da prostituição, buscar nos prazeres, né, um alento para suas pressões, não. O homem e a mulher de Deus buscam na presença de Deus, buscam no Senhor, buscam na igreja, buscam em oração com seus pastores, em nome de Jesus, buscam no conselho, em nome do Senhor. É ali que você se anima, meu irmão. É ali que eu me animo, em nome de Jesus. Quantas vezes, pela vida fora, mesmo vida ministerial, a gente recebe as pressões. Não é uma coisa simples neste mundo a gente viver pela fé. E quem vive pela fé, vivendo, né, da mão de Deus, das ofertas de Deus, isso não é uma coisa fácil para o mundo entender e para nós mesmos vivermos a cada dia. E muitas vezes Deus prova a nossa fé. Mas o Senhor quer nos ensinar a constantemente receber esta carga extra da bateria de Deus. E a bateria de Deus, quando Deus põe, meus amados, é aquela bateria mesmo grandona que Ele pega os dois polos e coloca no nosso coração. E pega o motor de novo e você reacende, reanima e vai diante do Senhor. Como a palavra diz no Salmo 84, vão indo de força em força. Aleluia! Vai, força do Senhor que nos renova, renova a alegria. Ah, este é o renovar de Deus, renova a alegria da salvação, busca o socorro e a proteção no Senhor e restaura a paz interior. É, isto é o que a presença de Deus faz para o homem e a mulher que se reanima, que se fortalece constantemente no Senhor. Deus está falando isso para você. Alguns aqui estão precisando desta carga de Deus, né? Deste reanimar-se no Senhor. Você está buscando se fortalecer em tantas outras coisas. É para você hoje se fortalecer no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus, porque assim são os homens, segundo o coração de Deus, mulheres, segundo o coração de Deus, em nome de Jesus. Quero que você receba essa palavra. Fique de pé, meu irmão, fique de pé, minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero terminar orando por você, orando para que você seja encontrado por Deus, e eu quero que você coloque o seu nome aqui, ore ao Senhor. Já pensou Deus escrever um dia: encontrei o Sóstenes, filho do irmão Xavier, o homem que fez toda a minha vontade, encontrei Naum. Viu? Homem que fez toda a vontade de Deus, hein, não? É isso que Deus quer falar sobre a sua vida, meu querido, viu? E cada um de vocês, coloque o seu nome ali, erga suas mãos a Deus e diga: Senhor, quero ser encontrado por Ti. Uma mulher segundo o teu coração. Um homem segundo o teu coração. Porque tu, Senhor, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. São esses que tu queres encontrar, Senhor. Homens e mulheres segundo o teu coração, que farão toda a tua vontade, Senhor, que vão conhecer teu coração através da comunhão, através da oração, através da adoração. Vão conhecer a tua vontade, Senhor, através da obediência, através de um espírito humilde, de um espírito submisso. Vão esperar o tempo, Senhor, para cada estação das suas vidas. O tempo da unção, o tempo da separação, o tempo para a realização de toda a obra. Enquanto isso, vão servir a Ti, Senhor. Ensina-nos a servir a Ti, servir aqueles que estão próximos de nós, servir aos reis, Senhor, servir aos irmãos, servir à nação, servir a nossa geração, Senhor. Aleluia. Queremos ser as pessoas, Senhor, de coragem, de firmeza no falar, no fazer, fortes e valentes, sisudos em palavras, Senhor. Mas que na hora do arrependimento não fugiremos de reconhecer, de nos arrepender, de buscar Tua presença, Senhor. Queremos, Senhor, nos fortalecer em Ti. Os que estão fracos, Senhor, cansados, descarregados nas suas forças, precisam se fortalecer em Ti, Senhor. Traz esta força hoje, Senhor, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Abençoa este rebanho, Senhor, esta igreja. Seja uma igreja fortalecida por Deus, reanimada por Deus, em todas as áreas, Senhor, com líderes fortalecidos, disponíveis na presença de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.